canção do Engata aqui de António, variações aqui numa versão muito especial de Mónica Sintra e o Gipsy. Portanto, continuamos com este programa musical desta terça-feira, Viagem da Saudade. E agora vem Sónia Costa, ela vai nos interpretar Kim Barreiros. Vamos ouvir, é simpático. Certamente, esta música vai fazer um sucesso. Uma música que foi composta, letra e música, por Kim Barreiros e a Sónia Costa, que nos a canta. Vamos lá, encostar de lado, para frente, por trás, por todo o lado. É assim, ela encosta por todos os lados. É uma música que é lindamente para dançar. Portanto, também tenho a dizer aqui que sábado 30 de novembro, já é sábado próximo, portanto haverá aqui no Espaço Arconciel uma grande noite de fado. Ainda temos bilhetes à venda. Está interessado? Então ainda pode, ainda há alguns lugares, portanto, ainda há alguns lugares, pode ligar para aqui, para o 0238-435009, ou mesmo para o 0238-434800, durante esta manhã, ainda há bilhetes à venda. Portanto, se quiser vir à grande noite de fado organizada pela Rádio Arconciel, não hesite, ainda há lugar, há alguns lugares, não há muitos, mas ainda há. Se você quiser, então será o bem-vindo. É uma noite de fado com bacalhau. Agora nós continuamos aqui o nosso programa musical e vem aí o Mir Freitas com o Madeirense, vem aí com a sua nova música, Não Vou Voltar Para Ti. Eu quero seguir em frente, quero arrancar-te do peito. É uma dor que não passa, meu coração está desfeito. Mas tenho que ser mais forte, porque é que não consigo avançar? Sempre vivi na esperança que tu ias querer voltar. Não vou voltar para ti, porque contigo eu vivo a sofrer. Não vou voltar para ti, peço a Deus que me ajude a te esquecer. Não vou voltar para ti, sofrer. Não vou voltar para ti, peço a Deus que me ajude a te esquecer. Mesmo que haja algo que eu diga, nada vai mudar entre nós. Vivemos vidas diferentes, impossível história de amor. Já tentamos mais de mil vezes, já não há mais nada a fazer. Está na altura de aceitarmos que desta foi mesmo de vez. Não vou voltar para ti, porque contigo eu vivo a sofrer. Não vou voltar para ti, peço a Deus que me ajude a te esquecer. Não vou voltar para ti, contigo eu vivo a sofrer. Não vou voltar para ti, peço a Deus que me ajude a te esquecer. Não vou voltar para ti, porque contigo eu vivo a sofrer. Não vou voltar para ti, peço a Deus que me ajude a te esquecer. Não vou voltar para ti. Miro Freitas, aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel, portanto, o artista que canta lindamente. E tenho a dizer que ainda há lugares para a grande noite de fado, organizada pela Rádio Arc-en-Ciel, o 30 de novembro, ou seja, sábado próximo, com os fadistas Mathieu Domingos, Domingues, Mateus Domingues e também a grande fadista a Lúcia Araújo, dois grandes nomes do fado português, Mathieu Domingues e Lúcia Araújo. E nós, como somos generosos aqui na Rádio Arc-en-Ciel, temos aqui e vamos, durante a manhã, ter aqui dois bilhetes gratuitos para ir ao baile a Gian, o sábado 30, também é sábado 30, portanto nós temos aqui dois bilhetes desde já para oferecer. E, portanto, eu vou pôr uma pergunta certamente muito fácil e vocês vão responder, e a pessoa que responder certo ganhará então estes dois bilhetes para o baile de Gian, onde vai estar o Luís Filipe Reis. Fique atento. Não vou voltar para ti, peço a Deus que me ajude a te esquecer. Não vou voltar para ti, porque contigo eu vivo a sofrer. Esquecer, não vou voltar para ti, porque contigo eu vivo a sofrer. Não vou voltar para ti, peço a Deus que me ajude a te esquecer. Como eu disse, vamos ser generosos. Fique atento aqui ao nosso programa. Duas entradas para o baile de Gian, sábado 30. Agora vamos ficar com uma dupla da música portuguesa. Ele chama-se Sérgio Rossi, ela chama-se Sónia Landau. Tu levaste a minha vida. Mas nem isso já sei, pois tu levaste a minha vida contigo. Tu levaste a minha vida e a vontade de viver.

quer o mundo para nós dois. Cris Ribeiro aqui com este tema bem popular. Agora vem Sónia Landon, ela cantou com o Sérgio Rossi, ela aqui canta a solo, e ela vai nos interpretar o tema Sinto Falta Dele. Vamos ouvir esta artista. Hoje vi esse amor que perdi. Acabou sem querer, renasceu a vontade de ser meu. Tá tão lindo, gostoso, sublime, charmoso. Deu dor, ai Deus. Falta dele aqui, Sónia Landon, nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel. E agora vem aí o Ricardo. Ricardo com o tema Nossa Senhora. E tenho a relembrar que ainda há lugar para a grande noite de fado, que vai se realizar sábado 30 de novembro, ou seja, sábado próximo, para uma noite de fado com o jantar é bacalhau. E temos dois grandes fadistas, Mateus Domingos e a fadista Lúcia Araújo, e depois também o trio para animar a noite, com os guitarristas Manuel Miranda e João Filipe, um à viola fado e outro à guitarra portuguesa. Mas as vozes do fado é Mateus Domingos e Lúcia Araújo. Mãe, dirias no meu coração que àqueles que eu fiz sofrer peço perdão. Se eu provar meu corpo na dor, alivio o peso da cruz e interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida e do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, sobre mim suas mãos. Aumenta a minha fé e acalma o meu coração. Grande é precisão a pedir misericórdia ou perdão. E isto é uma pequena homenagem a Marco Paulo, aqui na voz de Nuno Miguel. Marco Paulo, que interpretava este Nossa Senhora com uma voz extraordinária, como não há igual. E esta música, a música e a letra são de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, mas aqui a interpretação é de Nuno Ribeiro. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. Música, linda voz. Aqui estamos na Rádio Arconcel, o programa Viagem da Saudade, e nós já dissemos durante a manhã que íamos a ser simpáticos hoje, muito generosos, pois temos aqui, desde já, vou fazer a primeira pergunta para você poder ganhar duas entradas para o Baile Legião, sábado 30 de novembro, com o artista Luís Filipe Reis e a Orquestra Capa Negra. Portanto, a pergunta vai ser: quais são os dois fadistas que vão estar aqui presentes sábado na grande noite de fado organizado pela Rádio Arconciel, no Espaço Arconciel? Vai ser o jantar com os dois grandes fadistas. Quais são os nomes dos fadistas que vão estar aqui presentes na noite de fado da Rádio Arconciel? A primeira pessoa que nos der a resposta certa ganhará então dois lugares, duas entradas para o Baile de Gia. Fique connosco com a música de Marisa, Fado de Casa, último tema. E certamente o número de telefone é o 02384348 00. Aí ainda há lugares para a noite de fado. Pode ligar aqui para a Rádio Arconciel ou ir a buscá-los à Casa Mariano em Semboá, ou então Palha de Monda. Pois no meu caso concreto, tu és toda a bagagem de uma vida feita a dois e da saudade por matar. Num mundo que vai perdido, és tu quem a dá sentido. E eu me dou para te encontrar. Espera-me em casa, meu amor, seja ela onde for. Se tu estás é perfeito só assim. És o teto, o chão que piso e tudo aquilo que há em mim. Espera-me em casa, meu amor, seja ela onde for. Eu irei contra ventos e marés. Sou quem sou. Por vencida distância.

prometo, prometo, aqui na voz de Filipe Delgado, uma música que ainda tão bem saiu há pouco tempo, há 3 dias. Agora vamos continuar com a voz de quem? Luís Filipe Reis, ele então que vai estar presente sábado 30 de novembro, a partir das 20h30, na sala Salle Curie, em Gien, uma organização pela Associação Franco-Portuguesa de Gien. E nós temos aqui 2 entradas, então, para ganhar. Já, eu já pus a pergunta, e se você der a resposta certa, ainda não houve resposta certa. Quais os dois nomes do fado que vão estar presentes na grande noite de fado que é organizado pela Rádio Arc-en-Ciel, o sábado 30 de novembro, aqui no Espaço Arc-en-Ciel, e ainda há alguns lugares para você poder reservar. Então, quais os nomes dos fadistas que vão estar presentes aqui na noite de fado no Espaço Arc-en-Ciel? A primeira resposta ganha 2 entradas para Gia. Numa solidão sem fim, quem nasceu para sofrer nunca para de chorar. Quem nasceu para perder nunca mais pode sonhar. Meu destino é viver sem ninguém para me amar. Tenho sorte no amor, a minha sina é viver só. Eu não consigo ter alguém no meu caminho. Quando me entrego à paixão, quem sofre é o meu coração. Anda perdido e precisa de carinho. Só quero ser feliz, já lutei, não sei mais o que fazer. Meu Deus, mas porquê que esta vida castiga o meu ser? Quem nasceu para sofrer nunca pode ser feliz. Quem nasceu para perder nunca mais pode sorrir. Meu destino é viver numa solidão sem fim. Quem nasceu para sofrer nunca para de chorar. Quem nasceu para perder nunca mais pode sonhar. Meu destino é viver sem ninguém para me amar. Mais pode sorrir. Meu destino é viver numa solidão sem fim. Quem nasceu para sofrer nunca para de chorar. Quem nasceu para perder nunca mais pode sonhar. Meu destino é viver sem ninguém para me amar. Deixe para sofrer. Difícil de entender, apenas sou mulher. Isso não nem sempre é fácil entender. Bem entendido, foi Tita Ser Mulher, foi o título que ela acabou de nos interpretar aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel. Espero que estejam a passar um agradável momento aqui na nossa companhia, na companhia da música portuguesa. Contra as duas entradas que tínhamos aqui a fazer ganhar para Gian, para o baile do sábado 30 de novembro, em Gian Salle Curie, o espetáculo de Luís Filipe Reis, já foram ganhos pela senhora Elizabeth Martins. Muito obrigado a você pela participação e vai poder então ir a este grande espetáculo de Luís Filipe Reis, sábado 30 de novembro, em Gian. Mas nós vamos ser generosos, ainda vamos ter mais lugares aqui durante a manhã. Fica atento. Os negros me dizem que sim, todos os segredos serão para mim. Uma rosa, um beijo, uma história que não terá fim. É Maria, é Maria, a dama da madrugada. O lugar, Maria é o seu nome. Os seus olhos negros me dizem que sim. Todos os segredos serão para mim. Uma rosa, um beijo, uma história que não terá fim. É Maria, é Maria, a dama da madrugada. É Maria, é Maria, rainha da minha estrada. É Maria. Maria, Maria, aqui estivemos com este tema de Hugo Barros, jovem artista com bastante talento. E nós gostamos de descobrir novos talentos aqui no programa Viagem da Saudade. Quem já anda nestes caminhos da música é o grupo DNA, com o vocalista David Navarro. Ela cismou. Mas não vou ficar com ela. Meter nos braços dela. Passa o tempo a sonhar que um dia vamos casar e viver uma novela. Ela sabe que eu namoro e que sou comprometido, mas ela cismou que me quer para seu marido. Ela sabe que eu namoro e nada quero com ela, mas ela cismou que eu sou o texto da panela. Ela sabe que eu namoro e que sou comprometido, mas ela cismou que me quer para seu marido. Ela sabe que eu namoro e nada quero com ela, mas ela cismou que eu sou o texto da panela.

depois de termos ido aos nossos compromissos comerciais, então aqui estamos novamente nesta segunda hora do programa Viagem da Saudade. Espero que estejamos a ser boa companhia. E não se esqueça, ainda temos duas entradas para fazer ganhar aqui para o baile do Gel, onde vai estar Luís Filipe Reis. Fique atento. Não telefones nunca mais. Guarda as lembranças para ti. Tu sabes, não somos iguais. O telefone tocou. Não consigo entender. Bateu forte o coração, mas eu não quis atender. O telefone aqui também já tocou várias vezes, como diz aqui o Manuel Manu, com este tema. O telefone tocou, ele também durante a manhã já tocou bastantes vezes. Muito obrigado a vocês por todos aqueles que ligam e que nos dão coragem e força para estarmos aqui sempre que nos é possível. Então, nasci para te amar. É isso, Pedro Miguel. Eu só respiro a pensar em ti. Eu nasci para te amar. Eu sempre ouvi e cantei canções de amor, com paixão, mas também alguma dor. Pensei que me pudesse acontecer sentir na pele o amor em seu poder. É algo novo que acordado me faz sonhar. Por isso, amor, eu quero te contar. Eu passo o dia a pensar em ti. Dormi e acordo a pensar em ti. Eu só respiro a pensar. Não sei explicar esta loucura, esta paixão. Só sei que gosto de sentir esta emoção. Nunca pensei que me pudesse acontecer sentir na pele o amor e seu poder. É algo novo que acordado me faz sonhar. Por isso, amor, eu quero te contar. Eu passo o dia a pensar em ti. Acordo a pensar em ti. Eu só respiro a pensar em ti. Eu não quero acordar. Eu passo o dia a pensar em ti. Dormi e acordo a pensar em ti. Eu só respiro a

assim o norte e sul. Guerra das palavras, hein? Portanto, isto é o patuado de Lisboa e o patuado do Porto. Vamos lá, espero que tenham gostado. Eu gosto imenso. Agora vem aí a Zé Malhoa com Não Prendas os Teus Cabelos, hein? Mas com o vento que há lá fora é a mesma prender. Vamos. Tu não prendas o cabelo, eu gosto do som do vento, pois te fica muito bem quando nele dá o vento. Que lindo é o teu cabelo, que chega até à cintura e vai adornar teu corpo, realçando tua formosura. Tu és a mulher que eu sonhei, tu és a que me sabe namorar. Minha vida só existes tu, e quando te tenho a ti, a ninguém mais quero amar. Tu és a mulher que eu sonhei, tu és a que me sabe namorar. Minha vida só existes tu, e quando te tenho a ti, a ninguém mais quero amar. Passas pela rua, sente inveja uma das flores, só para ver a tua cara debruçada na janela. Que cara linda é a tua, bonita como nenhuma. Por nada quero perder-te, essa é minha maior fortuna. Tu és a mulher que eu sonhei, tu és a que me sabe namorar. Minha vida só existes tu, e quando te tenho a ti, a ninguém mais quero amar. Tu és a mulher que eu sonhei, tu és a que me sabe namorar. Minha vida só existes tu, e quando te tenho a ti, a ninguém mais quero amar. Tu és a mulher que eu sonhei, tu és a que me sabe namorar. Minha vida só existes tu, e quando te tenho a ti, a ninguém mais quero amar. Tu és a mulher que eu sonhei, tu és a que me sabe namorar. Minha vida só existes tu, e quando te tenho a ti, a ninguém mais quero amar. Tu és a mulher que eu sonhei, tu és a que me sabe namorar. Minha vida só existes tu, e quando te tenho aqui, a ninguém mais quero amar. José Malhoa esteve aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel com este tema. Portanto, tenho a dizer que ainda há alguns lugares para a grande noite de fado organizada pela Rádio Arc-en-Ciel sábado 30 de novembro, ou seja, já sábado próximo. Já são mesmo limitados os lugares, portanto, se está interessado, pode ligar para aqui para o 0238-43-4800 ou então para o 0238-43-5009 para reservar o seu lugar para a grande noite de fado. O prato principal é bacalhau à rádio, portanto, e haverá uma grande noite de fado com os artistas Mateus Domingos e a fadista Lúcia Araújo, acompanhados pelos seus fiéis guitarristas portugueses. Temos a viola de fado João Filipe e a guitarra portuguesa Manuel Miranda. Os nomes a não esquecer: guitarra portuguesa Manuel Miranda e a viola de fado João Filipe. É isso mesmo. Portanto, se está interessado, telefone, reserve ou passe aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris até ao meio-dia ou então da parte da tarde. Continuamos com a boa disposição e vamos ouvir Senhoritas. Desculpem lá, eu estou um bocadinho constipado, mas não é constipado, é o nariz só entupido, mas tudo bem. Portanto, nada de grave. Se tem um remédio para isso, olha, pode ligar e dar-me os conselhos. Vamos lá. Sabão em pó. Nós precisamos

uma pequena homenagem a este grande artista com este grande, grande sucesso. Luz num velho bar, não hesitei, fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de Braga ou Monção. E um homem velho se acercou e assim falou: deixara tudo quanto existe para o fazer feliz, a noiva, a mãe, a casa, o pai e o cão também. Pensando agora naquela cena que na estranja vi, recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Bom português, regressa breve e vem de ver. Como é bom recordar este vinho verde para brindar sempre, beber com muita, muita moderação. Atenção. Portanto, como nós somos muito simpáticos aqui na Rádio Arc-en-Ciel, temos aqui mais duas entradas para o baile de Jean, sábado 30 de novembro, com Luís Filipe Reis. E nós vamos pôr a seguinte pergunta. Qual é o prato principal na grande noite de fado organizada pela Rádio Arc-en-Ciel, o 30 de novembro, ou seja, sábado próximo? Qual é o prato principal para esta grande noite de fado? E como isso é fácil, eu quero o nome do guitarrista da guitarra portuguesa, ou então o nome do guitarrista viola de fado. A primeira pessoa que me der a resposta certa a estas duas perguntas, então ganhará duas entradas para o baile de Jean. Vamos continuar com a nossa música. Vamos lá. Da cozinha, não é diferente, mas não sei bem deslindar. Será sarguinho, será serra ou sardinha? Não sei, não sei, mas que comida para cheirar. É bacalhau que ela diz e tem certeza. À portuguesa, o prato que eu gosto mais. Vou acender já uma vela sobre a mesa, que é para depois ver o que o romance nos traz. Eu acredito que não está mal o meu prato favorito, Maria, até o bacalhau.

Eu já comi bacalhau. Eu estou bem. Um dia deste estava eu à beira-mar e dei de caras com a minha nova vizinha. Convidou-me para ir lá à casa jantar, também mostrar a sua nova cozinha. Ao chegar lá estava tudo arrumadinho e o bacalhau já estava demolhado. E perguntou-me com aquele ar de marota: oh vizinho, parece não ter jantado. Eu já comi e vou comer o bacalhau que ela tem. Eu já comi e vou para comer, espero que ela não diga a ninguém. Eu já comi e vou comer o bacalhau que ela tem. Eu já comi e vou para comer, espero que ela não diga a ninguém. Ai, o bacalhau, ele disse que já comeu e que não diz a ninguém. Você pode dizer a toda a gente que venha comer o bacalhau aqui sábado próximo, na grande noite de fado organizado pela Rádio Arc-en-Ciel. E ainda temos alguns lugares. Continuamos, ai que saudades, Marante com Expresso 86. O que é que eu faço se não consigo esquecer? Como é difícil estar sozinho aqui sem ela. O tempo passa, é mais um dia sem a ver. Quando me deito já não consigo dormir, porque a saudade e a solidão vive comigo. Espero a hora de poder ficar com ela, mas acredito que amanhã será melhor. Vamos viver então os dois o nosso amor. Ai que saudade dos carinhos e desejos. Ai que saudade da ternura dos seus beijos. Ai que saudade que sinto de abraçar. Ai que saudade. Ai que saudade. Ai que saudade dos carinhos e desejos. Ai que saudade da ternura dos seus beijos. Ai que saudade que sinto de abraçar. Ai que saudade. Ai que saudade. O que é que eu faço se não consigo esquecer? Como é difícil estar sozinho aqui sem ela. O tempo passa, é mais um dia sem te ver. Quando me deito já não consigo dormir, porque a saudade e a solidão vive comigo. Espero a hora de poder ficar com ela, mas acredito que amanhã será melhor. Vamos então os dois viver o nosso amor. Ai que saudade dos carinhos e desejos. Ai que saudade da ternura dos seus beijos. Ai que saudade que sinto de abraçar. Ai que saudade. Ai que saudade. Ai que saudade. Carinhos e desejos. Ai que saudade da ternura dos teus beijos. Ai que saudade que sinto de abraçar. Ai que saudade. Ai que saudade. Saudade dos carinhos e desejos. Ai que saudade da ternura dos teus os beijos. Ai que saudade destas vozes inconfundíveis de Marante e com o grupo Expresso 86. Espero que tenham gostado. Isto é um tema que ainda saiu há poucos meses. Agora vamos lá mais ao fundo da mala e fomos a buscar a viagem de postal de Marante. Marante. Um dia passado. Ao mar, com alma para navegar, só contigo. Ter o vento a meu favor e também o teu amor sem perigo. Teu cabelo a brilho sem o sol, no teu olhar faço o meu farol. Tuas mãos são gaivotas que buscam o meu corpo ao luar. Viagem de postal, bebida tropical, cabelo ao vento nua, ficas ao luar. Viagem de postal na ilha tropical, amor na praia em tua flor, sabor de sal. Barco que vai, noite de cai. Barco que vai, que um rumo para te amar, estás comigo. Um bom tempo ri para mim com teus lábios de cetim que eu sigo. Tuas ondas que dão calor, o convite para o amor. Tuas mãos são gaivotas que buscam meu corpo ao luar. Viagem de postal, bebida tropical, cabelo ao vento nu, ficas ao luar. Viagem de postal na ilha tropical, amor na praia em tua flor, sabor a sal. Viagem de postal, bebida tropical, na ilha tropical, amor na praia em tua flor, sabor a sal. Viagem de postal, bebida tropical. Viagem de postal, como é bom recordar estas vozes. Agora vai. Alô, Chéri. Chéri, se eu querer te machuquei. Alô, chéri, sem querer te fiz chorar. Alô, chéri, sem querer te machuquei. Alô, chéri, sem querer te fiz assim. Alô, chéri, minhas mãos não são culpadas, nem o meu pobre coração. Quero lhe pedir perdão. Alô, chéri, minhas mãos não são culpadas, nem o meu pobre coração. Quero lhe pedir perdão. Escute, por favor, chéri, me dá mais uma chance para me provar. Escute, por favor, chéri, só mais uma chance para te provar. querer te machuquei. Chiri, sem querer te fiz chorar. Oh, alô, chiri, sem querer te machuquei. Alô, chiri, sem querer te fiz assim. Alô, chiri, minhas mãos não são culpadas. Nenê, pobre coração, quero lhe pedir perdão. Alô, chiri, minhas mãos não são culpadas, nem meu pobre coração. Quero lhe pedir perdão, escute por favor, chéri. Me dá mais uma chance para me provar. Escute por favor, chéri. De Xander. Música de 1990, tirada do álbum Pai Amigo Pai. Agora vamos também lá para os anos 90 também. Vai ser Jorge Ferreira com Tchau. Sempre o meu torrão. a tua bandeira sempre no meu coração. Será sempre isso. Agora vamos continuar lá no fundo do baú. E vem aí Tony Carlos, O Mês de Saudade. E vocês podem ligar, se gostam desta, se querem ouvir músicas mais antigas assim, ou os últimos êxitos, como na primeira parte. Já tentei mais de uma vez e esquecer, mas não consigo. Em tudo que faço e em qualquer lugar que eu vá, você está comigo. Até mesmo em meus sonhos você me aparece como um pesadelo. Me acordo louco pra te ver e me olho no espelho, mas só vejo as marcas do seu batom vermelho. A saudade aperta, a tristeza toma conta de mim. As horas parecem meses e um dia quase não tem fim. Vou dormir de novo, só assim eu te vejo outra vez. Em um sonho tão lindo, onde você me amou e eu também te amei. Tristeza toma conta de mim. As horas parecem meses e um dia quase não tem fim. Vou dormir de novo, só assim eu te vejo outra vez. Em um sonho tão lindo, onde você me amou e eu também te amei. Recordando este grande artista, agora outro, mas este bem português, conhece? Vamos ouvir. Ninguém jamais esqueceu o beijo que deu a primeira vez. Talvez até vá lembrar o encontro ao luar que nunca se fez. Ninguém esquece que um dia gostou de alguém. Não há como o primeiro amor que um dia até nos fez sonhar. Não há como a primeira flor quando é dada por amor num primeiro olhar. Não há como a primeira. Escolhe a idade, nem mesmo o lugar. Porém, se alguém o engana, apaga-se a chama e até faz chorar. Ninguém esquece que um dia gostou de alguém. Segredo, mais tarde ou mais cedo, nos foge da mão. O amor também dá saudade, quando a felicidade foi por ilusão. Ninguém esquece que um dia gostou de alguém. Não há como o primeiro amor, que um dia apenas fez sonhar. Não há como a primeira flor, quando é dada por amor, num primeiro olhar. Não há como a primeira flor, quando é dada por amor, num primeiro olhar. Não há como o primeiro amor, em segredo. A menina dança tão bem. Você também. Você também. É tão bom sentir o seu calor. Meu amor. Meu amor. Faz-nos sempre recordar. A menina dança tão bem. Você também. Você também. É tão bom sentir o seu calor. Meu amor. Meu amor. A menina dança tão bem. Você também. É tão bom sentir o seu calor. Meu amor. Meu amor. Tão bem. Você também. Você também. É tão bom sentir o seu calor. Meu amor. Meu amor. A menina dança tão bem. Ai, a menina dança. Fomos lá buscar mesmo isto. Estou a descobrir pela primeira vez também. Agora vem aí o grupo Banda, Banda Lusa, Rainha das Tentações. E vocês podem ligar para dizer se gostam ou não desta música, assim, música diferente. Thank you.

é raro eu passar aqui assim música de conjuntos. Hoje deu para isto. Vamos lá. Se não gosta, ligue para o 0238 43 48 00. Vamos lá. E agora vem aí quem? O conjunto musical Santo André. Vem comigo, Maria. Vamos lá, vamos todos. Vem comigo regar o jardim, é isso mesmo. E era o conjunto Santo André, e agora vem o conjunto tradicional Cantares da Terra, da Nossa Terra. A minha saia velhinha. Yeah. saia, saia velhinha, ela já está mesmo velhinha, esta saia. Tanta vez ela foi cantada por vários conjuntos. E se você tem um conjunto aí na sua memória, na sua cabeça, que gostava de ouvir, pode telefonar para o 0238-434800 e nós faremos um imenso prazer de o passar. Nós vamos tentar encontrá-lo, porque agora há uma edição no País Real, que é uma casa de discos, e saíram todos os conjuntos já antigos. Por isso é que nós estamos a passar. E agora vem o conjunto musical Santo André. Estava a assar sardinhas e queimou o quê? A pilinha, não é? Quando eu era pequenino, minha mãe disse vai, vai. Quando eu era pequenino, minha mãe disse vai, vai. Vai depressa assar sardinha para o jantar do teu pai. Vai depressa assar sardinha para o jantar do teu pai. Abaça as sardinhas como o mar dele. Queimei a pilinha sem ninguém saber. Se fosse outra coisa eu não me importava, mas foi a pilinha que eu tanto estimava. Foi a pilinha que eu tanto estimava. Ele estava a assar sardinhas, agora é mais de assar as castanhas, não é? É isso mesmo. E agora vem o conjunto António Mafra, quem não conhece? Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa, se quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa, se quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Gabriela pura, virgulhinha guita, a cor a minha espinhela, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa, se quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa, se quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Se acredita, ai, por nada se contenta, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa, se queres ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Se há noite vou trabalhar, ao sair há sempre fita. E quando me vi chegar, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa, se queres ser bonita. Arrebita, arrebita. Ai, que chopa, se queres ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Para mais tem pelo na venta, será sempre uma esquisita. É de dança barulhenta. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa, se queres ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa, se queres ser bonita. Chopa, se quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa, se quer ser bonita, arrebita, arrebita. Então vamos lá arrebitar, é isso mesmo. Conjunto António Mafra. Agora vem o conjunto Nuno Álvarez, Luizinha. A pequena Luizinha é uma rapariguinha que faz tudo o que quiser. Tem o corpo bem feitinho, só que nem tem juizinho, mas já pensa que é mulher. Mas anda sempre contente, vai cantando alegremente às 10 horas da manhã. Linda vida lá dela, vai namorar para a janela, escondidas da mamã. Luizinha, oh rapariguinha, tu toma cuidado. Em cautela, via a janela, tu vês o viado. Luizinha, oh rapariguinha, tu toma cuidado. Em cautela, via a janela, tu vês o viado. Outras raparigas cantavam das cantigas, passaram o domingo à praia. Rapazes passam por ela, eu lá subia dela, ou pela minha saia. A samba sempre cantando, vai cantando alegremente, gosta de estar ao pé. Passa na vida alegria, vai passar todos os dias, vai da menina e aí é. Luizinha, oh rapariguinha, tu toma cuidado. Tem cautela, tu brilha em janela, tu vês o diabo. Luizinha, oh rapariguinha, tu toma cuidado. Ai, a Luizinha aqui que eu interpretada por este conjunto. Quem não se lembra desta? Conjunto Maria Albertina. Sem ti não sou nada, mas teus braços me criaste. Foste gostaram? Espero que sim. Continuamos. Isto são versões originais, por isso é que o som por vezes não é assim tão bom. Ai, a Rosa Maria, aqui pelos lusitanos, aqui estiveram eles. E agora vai aquele grande êxito. Adeus, Guiné. Adeus, Guiné. Vou-te deixar. Minha missão está cumprida. E eu digo-te adeus, Guiné, tu bem sabes. Que sinto pelos meus tão grandes saudades. Pensar de criança, tenho, mas tenho com fé em Deus a esperança, em Deus a esperança, ser sempre Guiné. Adeus. não estou arrependido de tanto por te lutar. Adeus, Inês. Será sempre Portugal, mas se crescer o teu mal, volto para te salvar. Foi no continente que jurei pela vida lutar firmemente, lutar firmemente pela pátria querida. Quando te deixar, da minha saudade sai. Porque eu vou abraçar, porque eu vou abraçar minha mãe e meu pai. Adeus, Inês. Tenho já o dever cumprido, não estou arrependido de tanto por te lutar. Adeus, sempre Portugal, mas se crescer o teu mal, volto para te salvar. Pensar de criança, tenho, mas tenho com fé em Deus e esperança, em Deus e esperança, ser sempre Guiné. Quando te deixar, da minha saudade sai. Porque eu vou abraçar, porque eu vou abraçar minha mãe e meu pai. Adeus, Inês. Tenho já o dever cumprido, não estou arrependido tanto por te lutar. Adeus, Inês. Será sempre Portugal, mas se crescer o teu mal, volto para te salvar. Então já me procurar, como é Ai, a Maria da Saudade esteve aqui a matar saudades. Agora vem aí o nome de... Como é que ele se chama? Daniel Saraiva, 3 de setembro. Mais música de bailarico, Daniel Saraiva, com o 3 de setembro. As aventuras e amor que já lá vão. rosa, é um amor que eu tenho dentro do peito. Esta canção que eu canto é para ti. Esta canção é mais um amor que eu tenho. Esta canção é um cravo, é uma rosa, é um amor que eu tenho dentro do peito. No jardim que se corta uma rosa, é com ciúmes que se corta o amor. Palavras que se escrevem linhas tortas, é no coração que se conhece o amor. Que saudades faz lembrar os tempos que já passaram. Que saudades nos faz ao recordar as aventuras de amor que já lá vão. Que saudades faz lembrar. Um cravo e uma rosa estiveram aqui com o conjunto São José. Agora vem novamente Daniel Saraiva com uma Rapusódia. Vamos lá, isto é mesmo para dançar. E depois vamos à música mais atualizada para acabar o programa de hoje. Estamos mesmo na reta final aqui do programa. Espero que tenham gostado dos conjuntos. Há quem goste, quem não goste, tem que haver música para todos os gostos. Eu não é que seja muito fã, mas também gosto de partilhar. Isto é que é. Vamos lá deixar o Daniel Saraiva de lado e vamos então à música mais recente, a Rita e a Daniela, a minha concertina. Isto é mesmo para acordar. Vamos lá. Thank you. era bem jovem, eu já sabia tocar. Foi sempre um sonho que jamais abdico. Também adoro um pé de dança e cantar, mas sem minha concertina podem crer que eu não fico. Sempre que chego fica tudo em alvoroço, todos me pedem para tocar uma cantiga. O povo junta e fazemos uma festa e lá ficamos até ao romper do dia. Ai, a concertina bem portuguesa aqui nas platinas da Rádio Arconciel. E agora uma empiscadela ao Sporting, que vai jogar hoje à noite. E é a voz dos Delfins. O Leão de Fogo. Não paramos, sempre criativos. Vamos decorar isto. Vai ser um modo para o título. Jogo a jogo. Faça-nos acreditar. Capaz de vibrar, faça-nos acreditar. Que a gente estaremos cá para te apoiar. Então é assim. Ale, ale, Sporting, ale. De 3 a 3 é sumar. Onde vai o Voltouros e a Estrelinha acompanhar. Façam-nos acreditar que no fim vamos vencer. Onde vai o Voltouros, vamos sem nada a temer. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Não era bem esta aqui, mas esta também é bonita, não é? Façam-nos acreditar, é a música que estamos a ouvir. E seguidamente vamos já ouvir então a música dos Delfins, A Voz do Leão. Era esta. O céu desceu, no campo se ergueu, gravou violinos na memória. assim estamos aqui no ponto final, praticamente, do programa Viagem da Saudade. Foi um imenso prazer estar aqui na vossa companhia para divulgar a música portuguesa, a música que vocês gostam. E hoje tivemos a oportunidade de oferecer algumas entradas para o baile de Jean, que vai acontecer sábado. Então foi a senhora Elizabeth Martins que ganhou duas entradas, e o senhor Faria Nuno, que também ganhou duas entradas. Muitos parabéns, e muitos parabéns a todos aqueles que participaram neste programa. Não se esqueçam, ainda há alguns lugares à venda para o Fado de sábado próximo, a grande noite de fado organizado pela Rádio Aconselho. Não se esqueçam. Até a semana próxima. Longe da vista, perto do coração. Horas da manhã no continente e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Os títulos desta edição. Parece cada vez mais próximo um cessar-fogo no Líbano. O ministro dos Negócios Estrangeiros libanês espera que o acordo para o fim das hostilidades seja assinado esta noite. As Nações Unidas pedem